era uma voz sussurrada na nuca. A morte te dá o toque, a vida só tá na garupa. Salmos em panfletos, facções em paredes. Veja o céu e o inferno no conflito de interesses. Boa noite, seja bem-vindo, fim do mundo. Aqui, arrego em dia, comando, cinema mudo. Ei, morte e nascimento, forma o nosso clube da esquina. O homem morre cedo, a mulher cedo, engravida. Placar inalterado, a torcida vai aos gritos. Pela queda do técnico, assume o anjo caído. Como manda o patrocínio, bet, pecados capitais. E o prêmio salvação, apenas depois dos comerciais. Voltamos a apresentar, nego, o karma não é o creme. Vi de terreno de expiação, aprisionados por PM. Nas redes, putaria e meme, novos cavaleiros do apocalipse. Águia, caveirão, em cada rua sem saída. Uma trilha pro desencanto da ilusão. Cê vai converter tudo e qualquer conceito de pecado quando perceber que Deus é ghostwriter do diabo. Chegamos à parte final.